Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe você. Como é que você passou essa semana? Semana do impeachment. Como é que seu coração reagiu aos últimos acontecimentos da nossa nação? Você falou mal de alguém? Na rede social, qualquer que seja, você colocou algum texto depreciativo, destrutivo? Você orou? Orou por Dilma? Talvez tenha sido a semana mais difícil da vida dela. E nós, como filhos de Deus, precisamos interceder, abençoar. Você orou por ela? Teve compaixão dela? Você orou por Temer, que assume, já assume num cenário de contradições, assume a responsabilidade de direcionar a nossa nação? Você orou por ele? Pediu a Deus a sua bênção sobre a vida dele? Renan Calheiros, Eduardo Cunha, misericórdia. É, né? Você orou por Lewandowski? Irmãos, apesar de parecerem que são de plástico, não terem emoções, aquele pessoal também sente, também tem emoção, também tem úlcera, tem câncer. A gente precisa orar por esse povo e orar com compaixão, pedir a Deus que abençoe. A melhor bênção que Dilma, Lula, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Lewandowski e vai por aí, a melhor bênção que eles poderiam receber era a bênção da salvação. E não é para que eles se tornem lá nos poderes, onde eles exercerem seus poderes, para que eles se tornem alguém a quem a gente pode recorrer, mas é para que eles provem da paz, do amor, da graça que eu e você já temos o privilégio de provar. É para que eles possam ter esse relacionamento vivo com o Deus de Israel. E digo para você, irmão, há mais poder na sua vida para mudar o Brasil. Há mais poder em você para mudar o Brasil do que todos eles juntos. Porque o poder que eles têm é o poder dos homens, mas o poder daquele que foi recriado em Cristo Jesus é o poder dos céus, é o poder do Espírito Santo. Eu e você somos chamados por Deus para agirmos no poder de Deus, abençoando a terra onde a gente estiver plantado. No meu caso, eu estou plantado no Brasil, eu estou plantado em Recife, e eu estou plantado na Igreja Presbiteriana das Graças, e nessa ordem eu preciso ser uma bênção. Por isso, Deus abençoe você, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe essa cidade, Deus abençoe essa nação. Um povo será feliz, diz a palavra, quando Deus for seu Senhor. E o povo cujo Deus é o Senhor é a igreja. Não é o povo brasileiro, não é o povo americano, não é um povo inglês. O povo cujo Deus é o Senhor é a igreja. Eu e você somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, o povo feliz que há na terra, independente de em que nação esteja, é o povo chamado igreja, eu e você. Se estamos infelizes, Então é sinal de que talvez a gente precise revisitar o próprio Deus, revisitar a história de Deus conosco, que é o que restaura a nossa alma. Portanto, mais uma vez eu quero dizer para você, Deus abençoe você. Mais uma vez, eu estou expectativo, meu coração é que o Senhor esteja presente aqui e se anuncie para nós. Essa minha oração. Eu estava prestando atenção aqui enquanto a gente estava no louvor, que nós cantamos algumas letras aqui, e me desculpem, eu não quero julgar, mas eu queria só que você mesmo julgasse. Nós cantamos, por exemplo, para Deus vir, nós cantamos logo isso no começo, logo primeira música, e eu percebi, eu fiquei só olhando a congregação, e tinha gente cantando, olhando assim, gente que não estava cantando, gente que estava olhando o celular, e eu fiquei pensando assim, aquilo que diz lá Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Última música que a gente cantou agora, antes do sermão, como era o nome da música? Alguém lembra? Hã? Desculpa. Nós damos honra a ti, Rei dos reis, admirável, o princípio e o fim, nós damos honra a ti. E sinceramente, se fosse um rei humano, vestido com trajes reais, de vermelho, com uma coroa, sentado num trono aqui, nesse lugar, bem no meio, para todo mundo ver, eu duvido que a gente cantasse com essa indiferença. Nós damos honra a ti, nós damos honra a ti. É desafinado mesmo. Rei dos reis, admirável. Como é o resto? Não sei. Irmão, o que é que está acontecendo conosco? O que é que está acontecendo conosco? Onde foi parar esse anseio por Deus? Lemos no começo do culto: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu estava falando para Vitor antes de começar o culto. Vitor, esse texto está dizendo para nós que os sentinelas da cidade, eles ficam em cima da porta da cidade, observando, porque se no horizonte ele vir que o rei está vindo em direção à cidade, depois do rei ter saído para a batalha, se o sentinela que está em cima da porta observar a vinda do rei, ele precisa gritar e anunciar para toda a cidade: o rei está chegando, se preparem, o rei está chegando. Mas se o porta, ou seja, se o sentinela, se o que está em cima da porta, ele está olhando para dentro da cidade, está olhando para os seus próprios pés, está observando a conversa alheia, o rei vai chegar bem juntinho da cidade e ninguém se prepara para receber o rei. Agora eu pergunto para você, quem é o sentinela da sua casa? Quem é o sentinela da sua vida, irmão? Quem é o sentinela de Recife? Quem é a sentinela, por acaso, do Brasil? Qual é o povo que está olhando para o céu e esperando a vinda de Deus? Quando a gente se reúne, a gente canta assim, verdades poderosas, a gente canta assim, como se ele não estivesse presente. eu fico por demais indignado. Deus tenha misericórdia de nós. Isso não é nem um sermão, imagina. É só uma pastoral. Deus tenha misericórdia de nós. Deus não se impressiona com nossa presença no templo. A única coisa que Deus quer é o seu coração. Presença sem coração, para Deus é repugnante. Ele está a ponto de vomitar. Deus não se impressiona com a sua presença. Deus quer o seu coração. Está na hora, irmão, já passou do tempo da gente se preparar para a presença do Senhor. E eu creio firmemente na palavra do Senhor, que o ajuntamento solene, a Assembleia dos Santos, a reunião do povo de Deus, Deus habita ali. Eu não creio que Deus habita nessa estrutura, desse prédio. E se acontecer qualquer coisa que seja, terremoto, ou precisar destruir esse templo, mesmo assim, se nos reunirmos lá no Parque da Jaqueira, sem teto, se nos reunirmos lá na praia, sem nenhum teto, sem nenhuma parede, esse ajuntamento, Deus comparece, e o meu coração precisa estar preparado como um sentinela. Meu irmão, está na hora, passou da hora de a gente começar a perceber a presença de Deus. Se num culto, nesse momento que supostamente já estamos na expectativa de Deus presente, se num culto nós agimos com uma grande indiferença à sua presença, quem dirá no trabalho? Quem dirá quando estivermos deitados na nossa cama? Como a gente vai poder dizer que a gente vive na presença de Deus, se até num momento desse, parece que para mim e para você a coisa está meio que relegada, meio que deixada de lado? Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Eu preciso fazer um anúncio que é o de mais importante. Eu quero fazer a transição para a mensagem fazendo esse anúncio. Pega aí seu boletim, por favor. Seu boletim, você deve ter recebido. Tem no boletim o anúncio das eleições de oficiais que a gente vai ter aqui no próximo domingo. Eu quero passar a limpo isso com você, para você entender bem e domingo que vem você não se equivocar. Diz aqui, está observando? Está dizendo assim: eleição de oficiais IPG. Aí nos anúncios, destaques da semana, tá vendo? Diz assim: está tudo definido, menos qual será o resultado. Eis os critérios que obedeceremos ou obedecemos nas eleições de oficiais da IP Graças 2016, de presbíteros e diáconos, evento que ocorrerá no próximo domingo, no dia 11 de setembro de 2016. Primeiro, começará a assembleia 8 horas da manhã. Abriremos, preste atenção aqui comigo, nós abriremos a assembleia aqui no templo 8 horas da manhã com uma oração, colocando na presença do Senhor. Você, quando estiver chegando para a igreja, você, se chegar às 8, você vem para cá, a gente ora e você vai votar. A votação vai ser na sala Ada Alimonda. É bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Você volta e volta para o templo. Nós vamos ter o culto 8:30 normal. Todo mundo entendeu? Que horas começa a assembleia? Que horas começa o culto? Haverá alguma interferência no culto? Não. Será normal. Ok? Vamos ter o culto de 8:30, vamos ter escola dominical, vamos ter o segundo culto às 11, nós vamos ter o culto das 4:30, nós vamos ter o culto das 6:30, quando der 19 horas, 7 horas da noite, nós vamos encerrar o processo de votação. Isso quer dizer que você que vem para o culto das 8h30, você, ao chegar, você vai direto para a Ada Limonda, vota e sobe para o culto. Se você vem para o culto das 11, você vai direto para a Ada Limonda, vota, vem para o culto das 11. Se você vem para o culto das 4h30, vota e vem para cima. Das 6h30 você vota e vem para cá. 7h eles encerram lá embaixo o processo de votação. E então eles fazem a apuração. Essa comissão é completa por presbíteros, pelos oficiais da igreja, que vão estar lá nas mesas. Então, depois de fazer esse apurado dos votos, depois de verificar quórum, quando acabarmos o culto da noite, 8h por aí, 8h, 8h30 no máximo, nós encerramos o culto, impetramos a bênção, e aí nós encerramos a assembleia dizendo qual é o resultado das eleições. As eleições que estamos falando, para ficar bem claro, não se trata de eleição municipal. Estamos falando da eleição da Igreja Presbiteriana das Graças para oficiais na Igreja Presbiteriana das Graças. O texto diz assim para nós, voltando lá para o boletim: o processo de votação ocorrerá até as 19 horas. 3. Após o encerramento da votação, a comissão de apuração procederá com a contagem dos votos para anúncio ao final do segundo culto vespertino. Agora o ponto 4. Teremos 3 vagas para presbíteros. Todo mundo entendeu? Sim? 3 vagas para presbíteros. Temos 5 vagas para diáconos. Neste domingo, ao longo dos 4 cultos, será anunciado de púlpito a relação oficial dos candidatos. Assim, o boletim histórico de domingo da eleição de 11 de setembro circulará com os nomes e as fotos de todos os candidatos. Agora é orar e agradecer ao Senhor por sua vontade. Eu vou colocar aqui na projeção, está pronto aí? Pode ser? Só para você conhecer quem são os candidatos. Os diáconos que a gente tem como candidatos, então, a essa eleição, com 5 vagas para diáconos. Pode passar. Marcelo está sendo experimentado, conforme as escrituras falam. Pode passar. André também está sendo experimentado, conforme as escrituras falam. Pode ir. Marcos também está sendo experimentado. Todos eles já são diáconos, estavam em disponibilidade, estão sendo experimentados. Pode passar. Dias, que é diácono, está vencendo o mandato e portanto está como candidato à reeleição. Pode passar. E Daniel, que também é diácono, está vencendo o mandato e está como candidato para a próxima eleição. Então nós temos 5 candidatos para 5 vagas. Aí você diz, é fácil, é só para encher lá. Você vai votar não porque é amigo, não porque você tenha algum tipo de percepção extrasensorial, mas você vai votar por consciência, tá bom? Se você entende que esses homens aqui, eles são por vocação diáconos, e você entende que eles exercem assim, então você pode votar nos 5, mas se você olha para eles e fala assim, não, eu acho que só 1, 2 ou 3 é que são diáconos, você só vota naqueles que você considera de verdade. Ok, irmãos? Então na cédula estará lá os 5 nomes. Lá embaixo vai estar a foto de todos eles também, para você não ter dúvida de quem é esses nomes. E aí você vota com a sua consciência no próximo domingo. Agora os candidatos ao presbiterato. Roberto Colini também passou pelo processo. Pode passar. Roberto Gomes Aguiar também passou pelo processo. Arthur, que já foi presbítero daqui da igreja e agora se coloca de novo como candidato, também passou pelo processo. Juberlan também passou pelo processo, está nessa carreira, está nessa disposição. Luiz Edson, que está vencendo o seu mandato e está se colocando à disposição para um novo mandato. e Eric, que também está vencendo o seu mandato e se colocando em disposição para um próximo mandato. Assim, nós temos 6 candidatos para presbiterato e nós temos 3 vagas, ok? O conselho entende que você pode votar conforme a sua consciência em todos, se assim você entender. Se você acha que todos eles são homens de Deus, que todos eles têm a vocação para presbítero, e você acha que deve votar em todos, você vota em todos, mesmo só tendo 3 vagas. Mas se você entender que só 1, 2, nenhum, ao seu critério, na sua percepção, não é presbítero, não tem vocação, então você vota conforme a sua consciência. Ficou claro, irmãos? Sim? Se não ficou, eu vou pedir a você que, nesse domingo ainda, você tire as suas dúvidas com algum presbítero. Tire as suas dúvidas com algum presbítero. De preferência, que não seja nem com Luiz Edson, nem com Eric, porque eles são candidatos. Os presbíteros que estão presentes, por favor, queiram ficar de pé para todo mundo saber e assim poder tirar suas dúvidas. Ok, temos aqui 4 presbíteros. Caso você tenha alguma dúvida sobre o processo 5, onde é que está o outro? Nelitone, cadê ele? Ah, desculpa, Nelitone, não lhe vi. Ok, 5. Obrigado, pode sentar. Você pode procurar qualquer um deles para tirar dúvida. Está claro, irmãos? Sim? Está na bênção? 8 horas, domingo que vem, começamos a assembleia e encerramos 19 horas. Você vai poder votar antes de começar os cultos, antes de você entrar para o culto, você faz a sua votação, vem e participa do culto normalmente. Assim será. Quem pode votar nessa eleição? Todos os membros comungantes, que quer dizer que membros menores são as crianças que não fizeram profissão de fé. As crianças que são membros da igreja, mas não fizeram profissão de fé, elas não podem votar. Mas qualquer membro que fez sua pública profissão de fé, mesmo sendo adolescente, não tendo alcançado ainda 18 anos, mas é membro da igreja, podem votar. Então, todos os membros. Quem não é membro da igreja, não pode votar. Então, só quem é membro. E a respeito disso, nós como conselho, também estamos conversando sobre esse processo de recepção de membros, para a gente aprender com Deus como fazer melhor esse desenvolvimento. Então eu quero convidar você que está vindo à igreja, de repente você está começando a conhecer, está para tomar uma decisão se vai ser ou não vai ser membro daqui da igreja, se vai participar oficialmente ou não, eu quero convidar você para no dia 15 de setembro, quinta-feira, dessa próxima, a 8, dia 15 de setembro, a gente está aqui na igreja para a gente ter uma conversa. 15 de setembro, às 8 horas, a gente vai se encontrar aqui para a gente ter uma conversa, ok? Bênção, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. De 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. O texto é um milagre. É um milagre que mostra para mim e para você a providência de Deus, um Deus que intervém no mundo real, nesse mundo concreto, meu e seu. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 7, capítulo 4. A palavra diz assim para mim e para você: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, E tu sabes, ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhes serem escravos. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Só tenho isso, uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Amém. Deus, abra por favor nossa consciência para esse mundo que é teu, esse mundo espiritual, esse mundo do milagre, não do charlatanismo, não da mentira, mas o mundo verdadeiro do teu reino, onde o Senhor habita, onde o Senhor faz as coisas acontecerem de verdade. Abra os nossos olhos, Senhor, nos faça ver, nos faça crer. Mas aqui, nesse momento, aplica a tua palavra ao nosso coração. Aplica, Senhor. Quem sabe hoje a gente pode sair daqui com mais esperança, com maior fé e com muito mais amor ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, irmãos, se a gente fala de milagre no meio de uma igreja, é um assunto relativamente pacífico. Quem vai questionar milagre dentro da igreja? Até aquelas igrejas que são mais tradicionais, mais fechadonas, quando se fala em milagre, de alguma maneira parece que as pessoas respeitam, ainda que elas possam dizer assim: eu duvido que esse milagre aconteceu. Mas mesmo duvidando daquele momento, daquele fato, de certa forma nós acreditamos que é possível. Pode ser que aquela pessoa esteja mentindo, mas é possível que um milagre aconteça. Ok, nesse meio, a gente meio que está bem. Mas acontece que eu e você, nós não habitamos dentro da igreja. Nós temos culto no domingo, nós temos talvez alguns aqui, grupos pequenos durante a semana. Nós temos talvez ali dentro da nossa própria casa um núcleo de crentes, marido, esposa, filhos, talvez aquela convivência ali seja a convivência de crentes. Mas nós não habitamos na igreja, nós habitamos no mundo. E Jesus de fato não nos quis tirar do mundo. E no mundo onde a gente habita, essa história de milagre, ela não é crida. E vou falar isso de maneira ainda um pouco mais enfática. Não se trata apenas de na universidade, no meio acadêmico, nesse meio mais de sabedores, de conhecedores, de doutores, não crerem nisso. A gente está falando nesse mundo do dia a dia, nesse mundo do ônibus apertado, do metrô. Nós estamos falando daquele dia a dia, quando a gente está no trânsito, quando a gente está no acolcho, quando a gente está com uma notícia má mordendo o nosso calcanhar. Eu estou falando no mundo que eu e você chamamos de real. Esse mundo real, ele não crê no milagre. Eu vou explicar isso talvez um pouco até mais enfático. Nesse mundo real do dia a dia, eu e você não cremos no milagre. Não só os nossos pares, as pessoas com as quais nós convivemos, com as quais trabalhamos, não creem, como também eu e você não cremos. Nós só cremos no milagre, aparentemente, quando estamos num ambiente onde isso é uma proposta viável. Por exemplo, a gente vai para uma reunião de oração e alguém fala assim: por que você não ora a respeito desse assunto? Por que você não pede a Deus a respeito desse assunto? Naquela hora, uma luzinha acende, você fala: é mesmo, de repente Deus pode fazer. Mas a gente meio que ora, talvez eu esteja errado a seu respeito, mas o normal são as pessoas orarem assim: Deus faz isso, mas lá no coração, lá no fundo está dizendo assim: ele não vai fazer, vai fazer nada, mas bom, o não eu já tenho, né? Então eu vou pedir, sei lá, de repente cola, de repente cai, a coisa acontece. É como se a gente estivesse assim, num ambiente onde Deus, seja lá fora, ou seja na reunião de oração, onde Deus não fosse real, onde Deus fosse meio que uma abstração, para não dizer que fosse só uma ideia abstrata. É como se a gente não admitisse que a intervenção de Deus é a única coisa que temos nessa terra para nos dar esperança. Quem vai nos socorrer, Chapolin Colorado? Quem vai nos salvar, Superman? Quem vai intervir, a Liga da Justiça? Irmãos, eu sou brasileiro, eu tenho 45 anos, minha pequena história de vida me mostra que no Brasil a gente não consegue mesmo acreditar. A gente consegue ter uma crença religiosa, mas qual é a coisa que funciona no Brasil? Qual é a coisa que eu e você olhamos e falamos assim: isso chega a dar gosto de ver? Deus tem me dado a graça de cuidar da minha saúde em caminhadas, e eu faço caminhadas por Recife mesmo, pelas ruas de Recife. Vamos eu e minha esposa. Quase que diariamente vai eu e ela. E nós andamos pelas calçadas. E as calçadas de Recife, elas mostram para mim e para você que as calçadas não foram feitas para os que andam. Talvez as calçadas foram feitas para as árvores. Talvez as calçadas foram feitas para os carros, mas não para os pedestres. Porque elas estão quebradas, elas estão desfeitas, elas estão mal construídas, e em alguns lugares elas nem construídas foram. As pistas nas quais nós trafegamos, elas estão cheias de buraco. Quando eles passam lá alguma coisa, tá aquelas boca de lobo, como se chama, elas estão a uma distância de 20, 30 centímetros. Então a gente cai no buraco da boca de lobo mesmo com a tampa. Isso só falando das estruturas. Mas eu e você estamos num mundo de trabalho, onde constantemente está aquele espírito por trás da gente, o espírito da época, dizendo para mim e para você assim: rapaz, faz só o teu, porque assim, tu sabe que por trás aqui tem um joguinho, tem uma negociação, tem uma articulação, então faz o teu melhor que puder, e se você puder, faz a tua própria negociação por fora, garante o teu. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não acreditamos que alguma coisa de fato vai mudar. Nós não temos condições de trabalhar para a coletividade, para a comunidade. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando da sociedade. Eu e você, cristãos, trabalhamos no emprego garantindo o nosso salário, e com uma desconfiança imensa de que alguém vai passar a perna sobre nós, com a desconfiança imensa de que o nosso lugar será ceifado. O que é isso, irmãos? Que medo é esse? Que espírito é esse de angústia que vai lacerando dia a dia? Talvez você diga assim: eu não passo por isso porque eu sou empregado público, então eu tenho segurança. Mas mesmo tendo segurança, não vão lhe demitir. Você sabe as engendrações que acontecem? O palco onde as pessoas se apresentam tentando de alguma maneira serem melhores do que as outras, e você está lá desconfiado de que alguém está fazendo mal a você. E esse ambiente está gerando em mim e você as úlceras, os estentes, está gerando a insônia, o remédio para dormir. Está gerando a tristeza, está gerando esse sentimento de orfandade, esse sentimento de que ninguém está cuidando de mim se eu não cuidar de mim mesmo. Agora seja sincero, fala a verdade. Você acredita que alguém está cuidando de você no dia a dia, na coisa prática, naquilo que você, ou melhor, naquilo que o seu coração sente? Você acredita que alguém se importa, que alguém vai trabalhar em seu favor, que alguém vai lhe surpreender com uma boa notícia? Em outras palavras, é possível ter no seu coração algum sentimento de esperança? Hein, irmão, que está na galeria lá? Alguma expectativa que seja boa, positiva, é isso que nós chamamos de esperança? Ou você está tipo assim: eu vou é me garantir, ninguém vai fazer nada por mim mesmo? Eu preciso dizer para você que esse sentimento de orfandade é o sentimento de alguém que não vive no mundo de Deus. E se você está dizendo consigo mesmo agora: esse mundo de Deus aí é só teoria, é só abstração, eu preciso do mundo real, nesse mundo real é que as coisas acontecem, é nesse mundo real que vão puxar o meu tapete, é nesse mundo real que eu vou ser agredido, que eu vou ser humilhado, é nesse mundo real que a sujeira acontece. E alguém vai citar a Bíblia e vai dizer assim: a gente precisa ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. E eu vou dizer: aplaudir a você o discernimento da palavra, mas vou dar uma vaia sobre o discernimento espiritual. Você está falando a Bíblia, mas não está aplicando o que a Bíblia diz para você. A Bíblia diz que você e eu precisamos ter essa prudência da serpente, não para sermos nós jararacas aqui na terra. O que a Bíblia diz para mim e para você é para termos prudência, acautelados, olhando para o mundo e sendo verdadeiro com o mundo. Como eu posso esperar desse mundo alguma providência a meu favor? E se eu e você sentimos essa luta e essa angústia, esse desfavor aqui no mundo, isso deveria trazer para nós a palavra dizendo que eu e você precisamos ser como uma serpente, acautelados, olhando atentamente, mas precisamos ter um coração simples como o das pombas. Elas não semeiam, elas não plantam, mas o Senhor cuida delas, o Senhor as abençoa todo dia, o Senhor intervém no mundo das pombas todo dia, o Senhor faz um milagre na vida das pombas todo dia, o Senhor dá a semente, o Senhor dá o repouso, o Senhor dá a alegria, o Senhor dá vida às pombas todo dia. Então, se temos que crescer nessa matéria chamada vocação, nós precisamos entender que Deus nos coloca como ovelhas no meio dos lobos. Deus nos enfrenta colocando uma tragédia cada dia para nós, e Deus vai mostrando para mim e para você cada dia que passa quão mais duro é viver nesse mundo, o quão luta é viver nessa história, a história da perda, a história da agressão, a história da violência, a história da injustiça que massacra a nossa alma. Esse mundo que nós chamamos de real, esse mundo só é a realidade para aqueles que não têm Deus. A realidade última desse mundo é para aqueles que não têm Deus. Porque eu e você, quando olhamos para essa realidade dura, nós podemos, de verdade, esperar na ação de Deus, que fará nova todas as coisas. Quando eu falo podemos, quer dizer que isso está à nossa mão, está à nossa disposição. No entanto, a pergunta é: a distância entre podemos e usarmos está em nós. Ou seja, o fato de Deus dispor e o fato de usarmos passa por nós, não passa por Deus. Não é Deus que está deixando de cumprir o seu papel, mas eu e você vivemos como se fôssemos apenas do mundo, e como se não houvesse uma realidade maior do que o mundo, que é real e não ficção. Francis Schaeffer escreveu um livro maravilhoso para a nossa sociedade. O nome do livro é O Deus que Intervém. E não é apenas olhando a graça comum da chuva que cai sobre justos e injustos. Não se trata apenas da graça superpoderosa, a graça salvífica, que é apenas para os santos e os eleitos. Não é teologia, é aplicação no coração de dizer: eu posso crer que no dia da perda, eu posso crer que no dia da tragédia, eu posso crer que no dia da angústia, eu tenho um Deus que intervém. Um Deus que entra na história, um Deus que se faz presente e se anuncia como um milagre. Se temos essa crença arraigada em nós, o que acontece conosco é que não só buscamos, como também expectamos. Mais uma vez, existem diferenças entre buscar e expectar. Deixa eu fazer essa diferença aqui usando analogia. Faz de conta que seu filho passou, ou você mesmo passou, um ano, dois anos, três anos estudando demais para o vestibular, para o Enem, buscando passar, se esforçando, se dedicando, buscando passar. E ele vai para a prova, a prova do concurso, a entrevista do emprego, aquele momento decisivo na sua história. Você vai para ele buscando, dizendo assim: eu fiz o que eu pude, eu me esforcei no que eu pude, eu me dediquei no que eu pude. Mas você faz a prova, você é entrevistado. A partir desse momento, a pessoa que realmente queria passar, realmente queria ser empregada, a pessoa passa a ter expectativa. A pessoa fica esperando o resultado. É hoje, quando sai a notícia na televisão dizendo: olha, o gabarito da prova foi assim, foi assado. Você está lá na internet, está procurando, você pega lá e diz: olha, eu acho que eu passei. Você está com expectativa, seu coração está ansioso por aquilo que supostamente pode acontecer. Talvez naquela noite que antecede o resultado, você não consiga dormir direito, porque você está expectando. Aí você vai dizer: isso é ansiedade, isso é pecado. Eu sei, entenda a analogia, irmão, mais do que isso. A gente está falando sobre o estado da alma de alguém que crê. É uma analogia que eu estou fazendo. Nessa hora, quando você sai de casa em direção ao resultado, quando você vai para a internet buscar seu nome, quando você vai ver as notas, vai ver se qualificou, se não se qualificou, se você vai poder fazer aquela universidade que é dos seus sonhos, se você vai poder estar aqui em Recife, ou você vai ter que ir para o Rio Grande do Sul. Ou seja, nessa hora onde se está definindo a sua vida com coisas bem reais e práticas, nessa hora você tem expectativa. E eu quero dizer para você que o sinal da falta de expectativa entre eu e você a respeito de Deus é a evidência prática de que não buscamos a Deus. Porque quando eu e você busca a Deus, Quando eu e você faz a tarefa de casa, dizendo: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te preciso, Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, venha ao meu mundo, Senhor, intervenha, Senhor, faça a minha história, Senhor, toma a direção, Senhor, tu podes, eu creio. Quando eu e você buscamos a Deus, a expectativa acontece do mundo de Deus descer sobre nós. E essa história da mulher que ficou viúva, ela é cheia de conteúdo para a gente aprender isso. Porque essa mulher vai buscar o profeta. Talvez você está dizendo, ela foi buscar o pastor. E eu vou dizer para você, é verdade, mas se você entender aquela época, como as pessoas pensavam, o profeta não era o pastor. O pastor daquela época era o sacerdote. Quando a pessoa procurava um profeta, especialmente como Eliseu, como Elias, como esses caras, a pessoa estava buscando Deus. Estava dizendo, eu sei uma pessoa que aqui na terra é a evidência viva de um Deus real. Essa mulher chega para Eliseu e fala assim, olha, meu marido é discípulo dos profetas. Veja, não está nem dizendo, é seu discípulo Eliseu. A mulher não está responsabilizando Eliseu. A mulher está dizendo para ela, a minha angústia, eu quero apresentá-la. Ah, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um milagre, eu preciso de alguma solução para mim, porque o meu mundo ruiu. Que ela diz, veja o quadro, meu marido morreu e meus filhos vão ser vendidos como escravos para a gente pagar as nossas dívidas. Eu duvido, irmãos, que eu e você tenhamos hoje na nossa história uma situação tão difícil quanto a situação dessa mulher. Não é só uma pessoa que está desempregada, que está buscando alguma coisa no mercado de trabalho. Essa mulher, ela acabou de sofrer a pior perda que um ser humano pode sofrer. A perda de um ente querido, próximo, chegado. Talvez ela já tenha passado aquela fase da doença, de ver o seu marido prostrado, se destruindo e até vir a falecer. Talvez ela tenha passado por essa dor toda. Ou talvez, num cenário mais catastrófico, esse homem teve um infarto fulminante e caiu, e do dia para a noite ela tinha um marido, não tinha mais, acabou-se a história. Talvez ela não tenha tido tempo para se acostumar com a possível perda. Fato é que ela está dilacerada, e talvez como aquela mulher que está perdida e não sabe como adequar a nova realidade. Eu falo isso, por exemplo, olhando para minha mãe, que ao perder papai, não sabia como mexer nos documentos, como resolver os papéis, como resolver um bocado de coisa, e ainda hoje se sente tão perdida muitas vezes, por causa dessa uma parte delas foi embora, não está mais aqui. Essa mulher está sofrendo isso, mas seja porque ela não foi uma boa administradora, ou seja porque simplesmente recursos não existiam mesmo, talvez ela foi desassistida por completo pela família, pela igreja, por todos. Essa mulher foi entrando em ruína. Irmãos, ela perdeu o seu esteio, o seu marido, mas agora ela não só perde o marido, ela está começando a perder tudo, porque o mundo dela está descendo pelo ralo. As finanças se esgotaram e ela começou a se endividar para manter os filhos. A gente não está falando aqui de se endividar para luxo, é se endividar para dar comida ao filho. E de repente os credores estão batendo a porta e falando assim: paga a tua dívida, se você não pagar a sua dívida, vende seus filhos e com o dinheiro paga. E ela está pensando assim, no mundo real, nesse mundo duro, de matar um leão a cada dia, eu só tenho uma solução. Nesse mundo terrível e injusto, eu só tenho uma solução: vender meus filhos, vender a mim mesma, me tornar uma escrava, meus filhos se tornarem escravos e a gente pagar essa dívida. É impressionante porque existem pessoas que estão em ruínas, mas não querem reconhecer que estão em ruínas, por causa do orgulho, da vaidade. Elas continuam com um topete, elas continuam com a petulância, com a arrogância de alguém que supostamente está bem demais. Essa mulher disse: acabou, eu não tenho mais nada, e não tenho nem como fingir. Ela vai lá a Eliseu e fala assim: Eliseu, é o seguinte, acabou tudo, a gente está em ruínas. Sabe, pessoas que estão caminhando no mundo real, elas precisam reconhecer que esse mundo real vai tirar delas força, energia, poder, capacidade, estrutura, estruturas emocionais. Esse mundo inglório, esse mundo drena, suga a nossa história, e eu e você, vez por outra, estamos dizendo assim: eu estou cansado demais, eu não tenho energia, eu não tenho força. Ah, por exemplo, não dá para ir para a reunião do discipulado porque a semana foi difícil demais. Ah, não dá para eu ler a Bíblia, não dá para eu orar porque está difícil demais, está pesado demais, está corre-corre demais. Não dá para ir para o pequeno grupo porque está difícil demais. Não dá para ir para a reunião de oração porque está difícil demais. Não dá. Ou seja, eu e você de fato estamos num mundo que drena as nossas forças. Esse mundo que eu e você chamamos de real, de disputa, esse mundo vai sugar tudo de nós. Agora, como nós nos portamos nesse mundo real, nesse mundo das serpentes, como eu e você nos portamos? Nós vemos a realidade, nós dizemos: é fato, isso é destrutivo, isso vai destruir a mim mesmo, destruir os outros, mas eu e você, talvez hajamos sem crer no Deus que intervém, e nós simplesmente dizemos: vou arranjar outra solução. E quando vou arranjar essa outra solução, talvez seja: eu estou cansado, mas eu vou arranjar mais um emprego. Eu estou cansado, mas eu vou fazer um pedido de um novo empréstimo. Eu estou cansado, mas talvez eu vou ter que vender alguma coisa. Eu estou cansado, mas talvez eu vou ter que pedir o favor ao meu tio, ou pedir o favor ao meu sobrinho, ou pedir o favor àquele político, ou pedir o favor àquela outra pessoa. Porque nesse mundo real, irmão, sem Deus e sem a gente ter fé, o que a gente faz é tentar solucionar com as nossas poucas forças que já estão gastas. E isso é um precipício chamando outro precipício, e um buraco chamando outro buraco, onde a gente vai se metendo e se destruindo todo. E o discurso é esse: rapaz, eu estou cansado, mas é isso mesmo, vamos lá. Amém? É, tá difícil, é. Os horários estão apertados, é, corre, corre. Rapaz, é assim mesmo, tem que ser violento. Se você não for violento, não for aguerrido, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para onde? Isso é perdição, isso é morte, isso é mundo sem Deus. Esse é um mundo igual ao que não tem Deus. Sinceramente, se vivemos assim, qual é a diferença da gente vir para o culto ou não vir para o culto? Porque pessoas que vivem sem Deus lá fora não são pessoas que esperam Deus aqui dentro. Essa viúva foi lá e falou ao profeta, é a seguinte, e o profeta, eu acho massa a reação do profeta. O profeta fala para ela assim: e aí? Você talvez esteja confundindo, eu não tenho nada para dar para você nem para fazer, eu não tenho. Mas o texto mostra para mim e para você que o profeta vive no mundo de Deus, e essa mulher vive no mundo de Deus, no mundo de Deus onde as coisas reais doem, no mundo de Deus onde o Deus real intervém. Ela vive no mundo de Deus, ela sabe que Deus pode intervir. Ela sabe que buscando a igreja, buscando um ao outro, eles podem juntos ver Deus intervindo. E o profeta fala: prepara, porque os recursos já estão disponíveis. E talvez eu falar desse jeito vai dizer para você assim, isso é uma linguagem meio pentecostal, aquele negócio. E aí vem daqui a pouco alguém falando assim, o óleo da unção para poder você receber o dinheiro, e daqui a pouco está o lenço ungido. E não tem nada disso, irmão. Isso aqui é teologia pura, textual, é sublime. Os recursos estavam dentro da casa da mulher. Os recursos estavam na vizinhança da mulher, nas relações interpessoais da mulher. Ela vai lá, o profeta diz: prepara, pega as vasilhas que você puder, pega o estoque que der, prepara. Se prepare, crie expectativa no seu coração. Vá lá, trabalhe, busque, crie expectativa no seu coração. Deus intervém, mulher. Deus faz diferença, mulher. Deus é real, mais real do que a sua dor. Deus vem e desce. Se prepare. E ela vai, pega as vasilhas. Quando pega as vasilhas, põe lá. O profeta disse: é só derramar azeite. Só isso. E talvez seja até assim, demais, né? A gente dizer que esse azeite é símbolo daquela unção dada por Deus, que passa a ser símbolo da própria ação do Espírito na vida, na casa, na história daquela mulher. Mas é demais quando a gente não tem teologia bíblica para nos assistir. Mas quando a gente tem teologia bíblica para poder olhar para o azeite e entender que azeite, esse azeite fazia parte da história da unção e que simbolizava o Espírito Santo concretamente ungindo e capacitando alguém para a vida, a gente vai entender que essa história serve para nós como uma parábola, não uma alegoria, mas como uma parábola, fazendo eu e você entender que na dureza do dia a dia, que precisamos preparar o nosso coração não é para o revanchismo, nem para ocuparmos o nosso lugar nessa terra. Que precisamos preparar o nosso coração, e de fato precisamos preparar o nosso coração, é para Deus descer e se derramar sobre ele. Mas eu pergunto, e por favor, irmão, seja sincero, na prática, seu coração se prepara para Deus vir? Não estou falando da parousia, da vinda de Cristo, estou falando do hoje, aqui e agora. Seu coração se prepara para Deus vir? Que sinais você me daria se eu estivesse olhando para você olho no olho agora, assim, conversando aí sentado numa praça, a gente tivesse numa conversa informal e eu olhasse para você e falasse assim: que sinais você me daria de que você está buscando a Deus? Você está preparando o seu coração para a intervenção de Deus? Que sinais você me daria? Estou perguntando a você. Porque se fosse uma entrevista de emprego e eu perguntasse para você: que sinais você me dá de que você é competente para ocupar o cargo na empresa? Você tem um discurso pronto. Ah, eu fiz o curso tal, eu fiz não sei o que lá, eu, na minha última experiência na empresa, eu fui assim, eu fui assado, eu tenho esse histórico, eu tenho esses documentos, eu tenho não sei o que. Você iria comprovar com fatos que a sua história é a história de competência para ocupar aquele cargo. Agora eu estou falando, nesse mundo duro, no mundo das serpentes, o coração de pomba, o coração do espírito, o coração cheio de óleo, é o coração de alguém que se prepara para Deus, que busca Deus, que espera que Deus desça, espera que Deus desça, e por isso tem expectativa. Eu pergunto para você: quais são as evidências, fatos práticos, reais, que dizem para a sua história, para a sua consciência, que dizem para mim, que estou lhe perguntando, que você está preparando o coração, preparando sua vida para a visitação do Senhor? Que fatos? Você ora, irmão? Você anela a Deus? Anseia, tem fome do Deus vivo? Você busca o Senhor? Ler a palavra, livros. Você participa da igreja de verdade? Não é fazendo sua tarefa, não, irmão. Ah, minha tarefa é porque eu sou líder do departamento da SAF. Ah, minha tarefa é porque eu terça-feira vou para o Sopão, vou para o segundo mandamento. Ah, minha tarefa é porque eu participo do grupo pequeno na quarta-feira, vou para a igreja, para casa de não sei quem. Ah, minha grande tarefa dentro da igreja é porque eu me responsabilizei por levar um pedaço de pão para aquela reunião de não sei o que lá, ou então levar uma sopa, ou levar uma tirrina de salada para poder o povo receber. Essa é sua tarefa. Meu Deus, isso que é fazer parte do povo de Deus? Ah, meu pai, meu Deus, eu vou dizer para você, se isso é o máximo que a gente está participando do povo de Deus, eu vou dizer assim, a gente está ruim demais. A gente não está buscando a Deus, não. Porque buscar a Deus é interagir na vida. É a gente ter palavra de Deus ungida no coração. É ter o óleo que salta para as outras vasilhas. É ter gente ao nosso redor que tem óleo sobre a nossa vasilha. É a relação que abençoa, que testifica, que faz esse mundo duro, vazio de crise, se tornar um mundo de Deus para mim e para você. Acorda! Já passou do tempo, o Rei da Glória está vindo. Será que não basta a gritaria de um pastor ensandecido, feito eu, ficar dizendo para a igreja, domingo após domingo assim, está na hora, vamos buscar a Deus? Eu sei que Deus pedirá conta de mim a respeito do anúncio que eu faço, e por isso faço com veemência de alma, e Deus sabe. Mas, irmão, depois de entregue a denúncia, depois de entregue o pacote, depois de falado e dito, é sua responsabilidade, e Deus pedirá conta a você e não a mim. Desperta, cidade de Deus, povo de Deus, arraial de Deus, Ele está vindo. Ele quer ungir a sua vida e quer derramar mais e mais sobre você. E o número de vasilhas, e o número daquilo que você se preparou, expectou, o número do que você fez, vai ser o número da unção do que Deus vai dar. Prepara. Abre-te. Está cansado demais? Pois está na hora de você conhecer Jesus. E Jesus é descansar a nossa alma. Vamos orar. Feche seus olhos. Você veio para cá no mundo do mundo, no mundo dos homens, no mundo das serpentes. Eu estou chamando você para o mundo de Deus. O mundo do preparo para Deus. No mundo da expectativa por Deus. Estou querendo chamar você para esse mundo real que Deus habita. Prepara-te. Eu quero chamar você para uma atitude, compromisso, pacto. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou ler a palavra, vou ler livros, eu vou orar. Sim, eu também vou ter essa vontade de me relacionar mais com a igreja e ser bênção na vida do outro e de ser abençoado pelo convívio com o outro. Eu vou esperar que Deus intervenha e que o cansaço saia pela presença de Deus e não pelas férias. Três ações: ler a palavra, orar e comungar. Três coisas que você pode se comprometer hoje, agora. Irmão, se Deus tem falado a você e tem dito a você, acorda. Se levanta, eu queria orar por você. Se esse é o chamado de Deus para você, você está assumindo um pacto. Se levante, quero orar por você. Senhor Deus, não há nenhuma feitoria minha, nenhum feito meu, nenhuma coisa minha que possa transformar corações aqui. Mas Senhor Deus, eu não estou cansado nem abatido. Estou aqui na força do Senhor. E é nessa força que agora eu clamo. Faz uma vereda nova nesse coração que aqui se apresenta, Deus. Tua palavra diz para nós que de ti vem o querer e o realizar. Aqui está a gente se prontificando a três coisas, Senhor: ler, orar, comungar. Eu quero pedir por uma vereda nova, Senhor, por atitudes sábias que esses irmãos podem tomar hoje para fazer isso. Assim eu te peço, unja e capacite, dê a cada um as condições no coração para experimentarem, provarem esse tempo novo que o Senhor vai construir. Pai, dá-nos expectativa. Senhor, eu estou com expectativa, mas dá a todos nós também expectativa. O Senhor está vindo. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém.